adianta mais fingir. Dizer que não aconteceu. Eu sei. Na verdade que eu acreditei na dor que você me fez. Mas agora já me perdeu e a culpada não fui eu. Não dá mais pra mudar. Tanto eu fiz pra melhorar seu comportamento irregular. Tanto chorei só por te amar. Não vai voltar. Agora vai ter que aceitar me ver por aí em qualquer lugar. Vivendo a vida sem pensar, não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Aceitava tudo entre nós dois. Comportamento irregular. Tanto chorei só por te amar. Não vai voltar. Agora vai ter que aceitar me ver por aí em qualquer lugar. Vivendo a vida sem pensar. Não vai voltar. Na verdade que eu acreditei na dor que você me fez. Mas agora